Essa tá bombando, não tem polícia pra embaçar. Coleta de trio, bicho papão tá batendo. Tô nem aí, pagodão. A bigona do chão, desce no swing. Sacanagem, negão. Tô nem aí, pagodão. A bigona do chão, desce no swing. Tome aê, tome aê. Tome aê, tome aê, tome aê. Tô nem aí, pagodão. A bigona do chão, desce no swing. Sacanagem, negão, todo mundo no chão. Tô nem aí, pagodão, a negona no chão. Olha a cadência do pagode. Que swing é esse, tá bom demais, eu tô indo atrás. Tenho o tanquimento na minha levada, o tutu DJ. Desse atendimento na minha galera, é o meu tomando. Coleta de trio, bicho babão tá batendo. Tô nem aí, pagodão, a negona no chão. Desce no swing. Tome aí, pagodão. A bigona no chão, desce, desce do swingão. Swingão, swingão, swingão, swingão, swingão. Ceará. Alô, Júlio Boca, cê gosta que eu sei, bebê. Alô, Mari. Quieta menina, tô na areia, tô na piscina. Banho de sol, quieta menina, tô na areia, tô na piscina. Chega verão, é tentação. Banho de praia, sol e paixão. É tentação, banho de praia, o sol e swingão. Swingão, swingão, a galera vai no swingão. Menina, tô na areia, chuva de bênção, foi pra lá. Chega o verão, meditação, banho de praia, sol e paixão. Chega o verão, é tentação, banho de praia, delícia, só e swingão. Swingão, swingão, a galera vai no swingão. Swingão, swingão. Você quer? Eu também quero. Você quer? Você quer? Você quer? Quer amor? Quer amor? Quer amor? Quando a gente faz a moça grita, você grita, você grita, você grita, você grita, você grita. Sufoco, ficando louco. Essa mulher é o tesão. Me leva pra cama e diz que me ama e me mata de paixão. Estou no sufoco, fico. ficando louco. Essa mulher é um tesão. Me leva pra cama e diz que me ama. Eu sei, você quer. Eu também quero. Você quer. Você quer. Chacoalhar. Quando eu pedi pro meu povo